aqui, Senhor. Que haja salvação. Onde se sabe? São de Cristo, São de Cristo. E uma gúdica roupa. Fé no meu Senhor. Bem-aventurado é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados, limpo de coração. Porque verão a Deus. Quantas vezes chorei a noite inteira por causa alheia. Na cabeceira da minha cama só pensava besteira, asneira. No coração do homem pecador, boas obras não garantem Deus se não tiver amor. Do que adianta eu falar e não viver? Como vou ensinar se nunca quis aprender? O coração do homem que só garante o ódio. Resultado disso, choro de mãe e velório. É óbvio que a maldade já reina aqui. O mundo jaz no maligno até você se decidir. Qual é a bandeira que vai carregar? Quem planta ódio, amor nunca colherá. Aprendi com tudo isso e o mundo tá embaçado. Entra em crise e realmente verá quem são os seus chegados. Quem tá contigo no amor e na dor, ou aqueles que correu quando o dinheiro acabou. Perdi com isso, era o que eu achava. No externo sorria enquanto o interno chorava. Pedi pra Deus sua justiça pra mim. E no momento de fraqueza ouvi uma voz dizendo assim: e agora vai chorar depois. A cobrança sempre vem, não tem boicote nem boi. Quem planta ódio não vai colher amor. A justiça só pertence a um. Fé no meu Senhor. E agora vai chorar depois. A cobrança sempre vem, não tem boicote nem boi. Quem planta ódio não vai colher amor. A justiça só pertence a um. Fé no meu Senhor. Está sempre aqui. O clamor de quem clamar, ele sempre vai ouvir. E que tá comigo onde eu for, me dá seu amor mesmo sem eu ser merecedor. Sei que toda maldade que há por aqui só se faz cumprir que o Senhor já está por vir. Por isso eu louvo em gratidão, fé no meu Senhor. Agora com vocês, Magu de Garro. Contando os dias pra ver se saio dessa aflição. Um tempo sem escrever problemas do coração. Mas não, não é motivo pra baixar a guarda. Sei que a cura pra essa dor encontro na palavra. Sei que com fé a coragem vira combustível pra me animar e afirmar que não há impossível. É necessário abandonar o sentimento de ódio pra construir futuro digno e partir pra outro episódio. Sempre ciente que é Deus quem te dá abrigo e instrução pra não seguir o plano do inimigo. Conte comigo pro que der e vier, vem na fé. Sempre de pé sem dar ré, pois é assim que é. Dando sequência na rima em forma de oração. Vou caminhando e cantando, mas sem religião. Minha sugestão é a seguinte: pratique o perdão. Quem sabe esse é o caminho da sua salvação. E agora vai chorar depois. A cobrança sempre vem, não tem boicote nem boi. Quem planta ódio não vai colher amor. A justiça só pertence a um. Fé no meu Senhor. E agora vai chorar depois. A cobrança sempre vem, não tem boicote nem boi. Quem planta ódio não vai colher amor. A justiça só pertence a um. Fé no meu Senhor. Agora vai chorar.